A paz do Senhor para todos. Amém, irmãos? Deixa eu te fazer uma pergunta e eu acho que eu conheço a resposta. Eu digo, eu acho. Você, quando pediu algo para alguém ou para Deus, sempre acertou nos seus pedidos? Ou de vez em quando você percebe, depois, o meu pedido não estava bem correto? Ou não estava nada correto. Você acerta sempre na sua oração ou às vezes erra? Cá entre nós. É nós e depois vai para a internet, tá? Não te preocupa. Cá entre nós. De vez em quando erramos no nosso pedido? Erramos. Temos humildade para admitir? Erramos. Nem sempre pedimos as coisas certas, ainda tendo um coração bom para com Deus. Não estou falando que você, naquele momento, tivesse um coração mau. Corações bons também fazem pedidos errados. Vamos lá? Vamos ver isso na Bíblia? Será que tem um caso desse na Bíblia? Ah, tem. Vamos ao capítulo 10 do livro de Marcos. Marcos era filho de uma mulher muito rica de Jerusalém. Na casa da mãe dele se reuniu a igreja em Jerusalém por uma época. Lá nas cartas, isso aparece mais tarde. Sabiam, irmãos? Talvez alguns não estavam ligados nisso. Ele era, depois se tornou missionário, acompanhou a equipe de Paulo. Num determinado momento, o Marcos, ainda muito jovem, teve medo, recuou, abandonou a equipe missionária. Ele quis ir de novo e Paulo disse, tu não vai mais comigo, comigo não vai. E Barnabé disse, mas comigo vai. E aí os dois grandes líderes, Paulo e Barnabé, tiveram uma diferença ali. No final da vida de Paulo, Paulo preso em Roma, Paulo diz, agora Marcos, vem. Agora tu é um homem maduro, agora tu está pronto para enfrentar coisas difíceis que eu estou enfrentando. E o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, é coisa de Deus, hein? Aquele moço que no passado recuou, foi o primeiro a quem o Espírito Santo deu o entendimento de escrever. É o livro de Marcos, o primeiro escrito, a primeira redação do Novo Testamento. Eu não tinha planejado falar isso, mas se por acaso alguém de vocês deu uma tropeçada em algum momento da vida, cristã já, Deus não te jogou fora. Assim como João Marcos, deu uma tropeçada, sim. Ali foi timidez, medo. Mas ele foi útil, e muito útil, para o apóstolo Paulo. E bem antes de ser útil para Paulo, foi útil ao Espírito Santo ao escrever esse livro aqui. Que coisa linda, hein? Maravilhoso. Vamos lá, capítulo 10, verso 35. Diz ali. Então aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Olha a pergunta inicial, você já fez com um bom coração um pedido errado? E aí, meus irmãos, essa dupla aqui, em momento algum, irmãos, eu já vi muita gente pregar esse texto bíblico aqui, trazendo uma crítica severa a Tiago e João. Dizendo que eles eram egoístas, que eles queriam um lugar especial, até pode parecer, mas Jesus, se vocês verem, o próprio Senhor não os criticou em momento nenhum. Para com isso, João. Para com isso, Tiago. O Senhor só trouxe um ensino ao final, quando 10 ficaram indignados contra os dois. Você viu o Senhor fazer uma repreensão particular a esses dois irmãos? Não. O coração deles, com toda a certeza, eles amavam intensamente o Senhor. Eu posso afirmar isso? Ah, o pastor, isso é uma suposição? Não. É uma hipótese? Não. Vocês lembram, irmãos? Quando Jesus escolheu 3 dos 12, ele levou 3 numa montanha para orar, onde naquele momento o céu veio ali, inclusive Deus veio e uma nuvem envolveu todos eles e de dentro da nuvem veio a voz de Deus. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Então dos 12 tinha 3 mais próximos. Depois, quando Jesus estava crucificado, 11 sumiram. Um permaneceu diante da cruz, sabe que chegar lá e se identificar, esse homem aí eu respeito esse crucificado, esse homem era meu mestre, esse homem aí tinha coisas lindas que me dizia, esse homem me leva para o céu. Se você se identificasse com esse homem, qualquer soldado romano podia te pegar e cravar-se na cruz também. Lá estava João com mais 4 mulheres, mas vamos botar o acento aqui em João. Esse homem tinha uma proximidade, podemos dizer uma palavra mais técnica, uma comunhão. Participava de tal forma da vida do Senhor, que ele disse: eu não abandono meu Senhor, nem que eu vá preso, nem que eu seja crucificado, mas eu vou lá, eu estou com ele na hora pior de sua vida. Era amigo, não era? Esse era amigo. Irmãos, tem mais um lance que acontece que mostrava que João era, agora dos 3, o mais próximo, o mais amigo. Na Santa Ceia, quinta-feira à noite, Jesus já sabia tudo o que aconteceria no dia seguinte. Ali na ceia, de repente deu um clima, sabe o que é um clima ruim? Você já passou isso na sua casa, está todo mundo jantando, almoçando e estoura uma bomba na mesa? É, às vezes estoura a bomba na mesa, né? E não foi a panela de pressão. É outra coisa que estourou lá. Surge um assunto difícil em casa, explode a bomba na mesa. Explodiu uma bomba na Santa Ceia. Jesus disse: um de vocês vai me trair. Deu aquele clima. A ceia era uma festa, era uma janta, era um churrasco, tinha ovelha assada. Deu aquele climão. Ninguém falava nada. Sabe quando a gente não tem coragem de fazer uma pergunta? Todos nós às vezes passamos isso, né? Tu não tem coragem porque tu nem quer saber a resposta. Aquele clima, mas o apóstolo Pedro não se aguentou. Como sempre, ele não falou alto. Ele não falou para todo mundo ouvir. O João estava à direita, do lado de Jesus. O João chegava a estar encostado assim no ombro de Jesus. E o Pedro faz um sinal. Pergunta quem é. Dá para ler os lábios, não dá? Quando a gente conhece bem uma pessoa, se tu diz... Pergunta quem é. Entenderam o que eu disse? Fizeram a leitura labial? Conseguiram aí do fundo? Eu vou de novo. Vou me fazer de Pedro. Lá em cima. Pergunta quem é. O que eu falei? Todo mundo ouviu, né? Pergunta quem é. O Pedro, amicíssimo de João, pergunta quem é o traidor. Por que que Pedro não perguntou? Porque ele não estava bem pertinho do Senhor. Mas quem estava bem perto, chegava a estar recostado ao peito do Senhor? João. Olha, esses três episódios, a transfiguração, a ceia e a cruz, mostram que João era um homem íntimo de Jesus. Amicíssimo. Mais do que todos. Não é panelinha, não era nada. Você não tem pessoas que são mais amigas que outras de você? Tem. Por motivos muito diferentes, às vezes tu vai construindo uma amizade, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E tem lá uma pessoa, um homem, uma mulher, que é o seu maior amigo. Você se identifica com aquela pessoa te entende. Aquela pessoa está contigo nos dias difíceis, nos dias bons também. Mas eu acho que a amizade ela é um sinal de um laço mais forte, quando na crise alguém continua contigo. Na crise acho que é mais importante que na festa. O que vocês acham? É, né? Pois aqui o Tiago e o João, mais o João, manifestou sempre estar com o Senhor. Mas vejam, Jesus estava quase sendo crucificado. E eles dizem, Senhor, nós queremos te pedir uma coisa. O tom era esse. E nós sabemos que tu não vai negar. Sabe quando alguém te pede uma coisa? Olha, eu quero te pedir um favor, e eu sei que tu pode, e eu sei que tu não me nega. É quase esse tom. E o Senhor pergunta, tá, o que vocês querem? No teu reino, nos permite um sentar à tua direita e outro à tua esquerda. Muita gente diz que esse é um pedido interesseiro e egoísta. Eu quero dar uma outra possibilidade. Não estou afirmando 100%, porque nas letras não dá para tu entender o coração 100% de uma pessoa. Mas, eu quero dizer, esses dois homens, Tiago e João, estavam tão próximos do Senhor a vida inteira, que eles disseram, Senhor, quando tu for para o teu reino, nós somos tão amigos, eu não quero que essa amizade diminua a distância. Nós queremos continuar íntimos ao Senhor. Ainda que eu sei também que lugar de direita e de esquerda é lugar de honra. Era lugar de pessoas que exerciam autoridades no mundo antigo. Quem sentava à direita do rei e à esquerda do rei eram autoridades, logo a segunda e a terceira maior autoridade. Eu sei disso. Mas para mim, mais do que pedir honra, mais do que pedir autoridade. Autoridade no céu? Lá já tem autoridade máxima, não é? Para mim, aquele pedido tem uma dose tremenda de amor pelo Senhor. Senhor, no teu reino, já que aqui no reino humano, se você fosse ler os evangelhos e eu te perguntasse, quem foram os três maiores discípulos amigos de Jesus, você já sabia de cara. Quem foram os dois maiores? Eu acho que você saberia também. Porque olha aqui, ó. O Senhor entregou a igreja aos cuidados de Pedro num primeiro momento, sim. Mas uma autoridade não quer dizer que era o maior amigo. Eu estou falando agora de amizade. E esses dois, e dos dois, um. Aí o Senhor diz a eles, vocês podem passar pela provação que eu vou passar? Cálice, nesse caso, beber o cálice era símbolo de sofrimento. Vocês podem enfrentar? Eu acho que eles falaram meio afoito também. Podemos, Senhor? Pois bem, o cálice vocês vão tomar comigo, vocês vão sofrer também. Mas quanto a eu conceder esse pedido, não me cabe concedê-lo. Mais ou menos, isso é com Deus. Eu não vou aqui já decidir as coisas, quem vai sentar à direita, esquerda de Deus? Deixa o Pai cuidar disso. Vamos cuidar dos assuntos que agora nos interessam. E ali então, eles ficaram com essa resposta. Vejam só. O primeiro dos 12 apóstolos a morrer. Quem foi? Tiago. E o último? João. João morreu, tinha mais ou menos 100 anos. Tiago morreu já nos primeiros dias. Ali no livro de Atos já fala da morte de Tiago. Foi assassinado. Os dois homens de Deus, os dois mais íntimos. Não é que ele não tivesse importância, não é que ele não tivesse necessidade dele na terra, tinha sim, mas o Senhor resolveu chamá-lo. Senão, o Herodes não poderia matar Tiago também. Mas aqui então, irmãos, estão esses dois. Dois homens que, por amor, fazem um pedido. Parece-me que inconveniente. Vou trazer uma crítica mais leve para eles. Não é uma crítica ácida. Vocês viram qual foi o problema que deu no grupo, nos 12? Qual o problema deu? Quebrou a unidade interna do grupo. Estava quase na cruz. O grupo, ou será que os 10 se indignaram e se enciumaram porque eles não tiveram coragem de fazer um pedido desse? Ou será, agora vamos levantar as hipóteses, que eles queriam estar à direita e à esquerda, ou que eles queriam um espaço realmente procurando glória pessoal? Me parece que esses dois buscavam, sobretudo, dar continuidade à intimidade, à proximidade que já tinham com o Senhor na terra. Queriam que isso fosse assim também no céu. E aí, a gente olha com outros olhos o pedido de Tiago e João. Se nós fizemos esse caminho de uma possibilidade de entendimento dessa escritura. Tu não olha diferente daí? Agora, o pedido deles, qual foi o erro? O pedido deles trouxe um constrangimento no grupo. Você lembra algum caso na Bíblia? Uma vez Deus deu uma tremenda revelação para um moço de uns 15 anos de idade, chamado José. Ele era da família de Jacó. Os irmãos ficaram tão enciumados. O pai gostava mais dele do que dos outros. Isso também foi um problema. Mas Deus deu uma revelação para esse moço. Eles trabalhavam no campo. Colhiam aveia, colhiam lá trigo. E aí um dia então ele sonhou que estavam todos os trigos amarrados em feixes e todos caíram. Só o feixe dele ficou de pé. Ele contou isso para os irmãos. Deus não mandou ele contar. Deus deu uma revelação para ele, o que Deus faria com ele no futuro. Mas ele era muito jovem, ele não sabia ainda trabalhar com esse negócio de revelação e ficou entusiasmado e já contou para os irmãos: um dia vocês vão se dobrar para mim. Ah, fechou o tempo, não fechou? Os irmãos já não gostavam dele. Tu é o queridinho do papai, agora do papai do céu também? Nós vamos te matar. Ele sonhou também que sol e lua, tudo também, e as estrelas se dobravam para ele. Sol e lua era o pai e a mãe. E as estrelas eram os irmãos dele. E ele contou isso também. As coisas eram de Deus. A revelação era perfeita de Deus, tanto que se cumpriu no futuro. Mas criou um mal-estar entre a família, entre os irmãos. Olha, uma coisa boa, uma pessoa até com coração bom, nem querendo provocar os outros a ciúme e ira. Mas tem hora que é para ficar bem quietinho com aquilo que tu recebeu de Deus. Tem hora que é para falar. Se tu não sabe se é falar ou não falar, então fala com irmãos mais velhos que eles vão te ajudar. Estão vendo, irmãos? Um bom coração pode fazer pedidos errados. Um bom coração, ou até contar uma revelação, um entendimento verdadeiro de Deus, pode gerar problema, pode. Ah, alguém diz, o problema está nos outros. Sim, está nos outros. Mas tem coisa que dá para evitar de a gente fazer os irmãos tropeçar. Ou aqui, esse pedido de Tiago e João, revelou o coração dos outros, que eles ficaram indignados. O Senhor logo percebeu aquele clima que deu ruim. O que o Senhor, como um paizão, chamou todos? Vem cá, vamos falar sobre esse assunto. O grupo já tinha discutido quem era o maior, um pouquinho antes. No capítulo anterior já tem uma discussão. E o Senhor falando: olha, eu estou indo para a morte. Eu estou indo para Jerusalém e você crucificado. E eles lá, tá, e agora quem é que substitui o chefe? É mais ou menos assim, o pai está por morrer e já estão falando de quem vai ficar com a herança. Vocês pensaram que os apóstolos eram só maravilha? Só bênção? Ele estava aprendendo a ser crente, viu, gente? Não pensa que 3 anos de caminhada de fé, o cara está aprendendo a ser crente. Depois de uns 30, 40, a gente está mais ou menos. Amém? Opa, gostei. Depois que tu tá andando com o Senhor uns 30, 40 anos, tu tá mais ou menos. Depois que andar com uns 80 com o Senhor, tu tá quase maduro. Quando amadurece, Deus apanha a fruta. Entenderam, né? Quando amadurece, e tem uns que o Senhor vê que não vai amadurecer, que não tem jeito mesmo. Sempre estão dando bola fora. O Senhor arranca verde mesmo para levar logo. Ah, porque vai se estragar, né? Vai se estragar. Aí o Senhor já leva verde mesmo. Tá, isso só Deus sabe se é tudo assim, tá? Mas isso é uma figura de linguagem. Irmãos, deu aquela confusão entre eles. O Senhor chamou e disse, olha aqui, meus queridos. Entre os governantes aí fora, cada qual quer mandar mais. Cada qual quer se sobrepor ao outro. Isso nós estamos assistindo sempre. Isso era no passado e continua agora. E eles se impõem, e usurpam, e exploram, e pisam, e mentem, enganam, fazem justiça para chegar no poder. Mas entre vós não é assim. Vocês estão vendo que o ensino está sendo para os 12. Jesus poderia ter repreendido já no início apenas os 2. Se o coração deles fosse tão ruim assim. Se isso aqui fosse um julgamento, eu estou indo para a linha da absolvição de Tiago e João. Não estou? Eu estou fazendo a defesa deles aqui. Vocês perceberam, né? Porque muitos e muitos anos eu tenho ouvido pregar essa palavra condenando os 2. Ou pelo menos uma linha que faz os jurados pensarem se eles são tão culpados assim. Pegando essa linguagem do tribunal agora. Tudo bem? E o Senhor ensina eles. E aí, por último, o Senhor diz uma coisa que fecha o assunto. Veja aí, verso 45. Pois o Filho do Homem, ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo para eles? Olhem para mim. Façam entre vocês como eu fiz. No reino de Deus, ninguém vai subir com politicagem, comprando voto, se impondo de alguma a força sobre outros, não. Vão servindo os irmãos, vão servindo os irmãos. E Deus vai levantando. Deus vai levantando. Se tinha, olha como eu estou cuidadoso na palavra, se tinha qualquer manifestação de buscar uma honra própria, em Tiago e João, o Senhor já aproveitou o ensino geral e corrigiu o rumo deles. Nos outros, e aí parece que tinha indignação e uma dose de ciúme, parece sim, o Senhor aproveitou o mesmo momento e corrigiu o rumo deles. Mas eu continuo dizendo, pela história de Tiago e João com o Senhor, pelo menos uma metade da interpretação tem que ser por aí. Por justiça as escrituras. Por justiça a história desses 2 com o Senhor Jesus. Pelo menos metade da interpretação tem que ser por aí. Que o pedido deles tem uma grande dose de amor. Eles amavam o Senhor de tal maneira que, Senhor, nós queremos continuar íntimos a ti também quando te tiveres na glória. É pecado pedir isso? Não é pecado. Mas nós não temos como saber se vamos ganhar isso. Agora, aqui na terra, todos os apóstolos ganharam autoridade. É verdade, Pedro ganhou um nível de autoridade, João ganhou um nível de autoridade, Tiago ganhou um nível de autoridade. Todos eles ganharam. E a autoridade que o Senhor dá para cada um de nós, ali onde você tem uma tarefa a fazer, você é delegado a fazer algo, faça para servir as pessoas. Não queira você tirar proveito. O que eu posso ganhar com isso? Aquela perguntinha. Teve um jogador da Copa de 70. O pessoal da minha época aí vai se lembrar. Da minha época. E os mais antigos, porque eu sou bem novinho, tá? Na Copa de 70 teve um jogador famoso. Fez muitos gols. E ele fez uma propaganda. Eu acho que foi lá pelos finais de 70, início de 80. e ele ficou marcado negativamente por uma propaganda na televisão. Eu acho que era propaganda de cigarro. Era? Quem se lembra? Era? Cerveja? Cigarro, beleza. É, se até se, a lei ficou famosa, a lei de Gerson. É, Gerson era um bom jogador. E está vivo ainda, né? E ele fez assim, eu gosto ou eu quero levar vantagem em tudo. Esse era o slogan da propaganda. E isso se criou. Oh, fulano aderiu à lei de Gerson. Faz algo sempre pensando em tirar vantagem. Aqui, em Tiago e João, não me parece estar presente a lei de Gerson no coração deles. O Senhor aproveitou aquilo, trouxe um ensino geral para dizer, nós estamos aqui para servir as pessoas em nome do Senhor. Não para tirar das pessoas. Nós estamos para abençoar em nome do Senhor, servir em nome do Senhor, nos dedicar. E hoje, se você chegou aqui e o teu coração, por pequeno desvio que ele estivesse querendo dar, você pode ter um coração do Senhor já, você já tem um coração de Deus, Deus vem formando o teu coração há pouco tempo, há muito tempo. E de repente você está com um pensamento que não está legal. É um bom momento para corrigir hoje à noite. Que oportunidade. Ou se você vê um irmão, uma irmã prosperando em qualquer área, e você já quer ficar com ciúme, para com isso. Isso não é o coração dos filhos de Deus. Não é. Então, se tem que fazer uma correção de trajetória, de rumo, hoje é um bom momento a partir desta palavra. Teu coração já começou a ser do Senhor, já? Alguns há anos, outros há menos anos, mas já começou a ser do Senhor. E se você está hoje chegando aqui, eu te convido, deixa o Senhor dar direção para o teu coração. E essas coisas ruins, ou até se alguém interpretou algo ruim em você, aproveite, Senhor, eu quero realinhar para não desviar o meu coração do Senhor. Vamos corrigir o rumo, Senhor. Tudo bem, irmãos? Tem alguma coisinha para corrigir aí dentro? Aqui dentro, tem algo para corrigir. Aproveita essa palavra. Não deixa sentimentos ruins, eu chamo também de sentimentos inferiores, sentimentos baixos, não deixe isso ocupar nem um milímetro mais no teu coração. Se você pediu algo a Deus pensando em ti, num benefício pessoal, não estou falando de cura, de ser liberto de um pecado. Não, isso aí tem que pedir para ti, sim. Mas se você está pedindo algo no reino de Deus, um privilégio, apenas para esbanjar, não faça mais esse pedido. Teu coração pode ter sido bom, mas o pedido está errado. Então, aí o coração já começou a ficar errado também. Então, recua nesse pedido. Não deixe isso avançar. Isso avançando estraga o coração de cada um de nós, estraga a comunhão. E se você percebeu que algum irmão, mas que pedido é esse que tu está fazendo? Quer te exibir, quer te exaltar? Então fala do teu coração para o teu irmão. Diz para ele, não é isso que você entendeu. Não é isso, mas se eu transpareci isso, irmão, me perdoa. Se o meu pedido transpareceu qualquer coisa de exaltação pessoal, eu te peço que tu me perdoe. Mas não era isso que estava. Porque às vezes o coração está bom, mas aquilo que falamos e o modo como falamos transparece algo errado. Comunicação é um negócio muito complicado, sabia? A gente transparece no tom da voz, no jeito do rosto, na posição corporal. Nós estamos comunicando de tudo. Se tem que ajeitar o coração, ajeite o coração. Se tem que ajeitar a forma de dizer as coisas, ajeite a forma. Mas que o teu coração seja do Senhor e precisando de um realinhamento, faça nessa noite. Mesmo pessoas, mesmo amando a Deus, às vezes nós fizemos pedidos errados. Mesmo amando a Deus. E mesmo amando a Deus, às vezes nós damos presentes errados. Você sabia? Você ama alguma pessoa. Às vezes você pede algo para ela. ou não está no alcance dela, ou ela julga que você não deve receber dela o presente. Já aconteceu isso também. E às vezes você dá um presente, amando a pessoa, e é um presente indevido, que não vai fazer bem para aquela pessoa. Também isso acontece. Acho que pais e filhos acontece muito isso aí, não acontece? Tu dá um presente para teu filho não tinha maturidade para ganhar aquilo. Ele não tinha nem idade, às vezes, para ganhar aquilo. E a gente pode ir aqui ampliando. Mesmo amando. Você viu como a gente, às vezes, dá coisa errada amando? E amando, a gente pede coisa errada também? Tem bastante coisa para o Senhor tratar lá dentro, não tem, meus irmãos? Tem ou não tem? Vamos pedir para o Senhor fazer isso? Fique sentado mesmo. Eu gostaria que você falasse com o Senhor por um momento. Fale com o Senhor. Tiago e João amavam a presença do Senhor. Eu entendo que uma boa dose do pedido deles, dentro do pedido deles tinha amor pela presença. Se tinha alguma busca de privilégio pessoal, o Senhor também já corrigiu isso naquele momento. Se você está na obra de Deus, você se tornou cristão. E era um homem muito egoísta antes de ser cristão. Que queria levar vantagem em tudo. Ou uma mulher muito possessiva. Essa parte também precisa se converter. Ou alguém que se aproxima de Deus, só pensando, que vantagem eu tenho? Será um pensamento errado esse? Tiago e João podem ter exposto um pouquinho da fragilidade do coração deles. Mas penso eu que eles expuseram muito mais a paixão do coração deles. No Antigo Testamento, Eliseu pediu o dobro do poder espiritual que Elias tinha. Não é problema pedir coisas grandes para Deus, não é problema não, peça. Mas o que te motiva a pedir, e a finalidade para o que você quer aquilo, isso é de suma importância, extrema importância. Porque Deus vê o coração. Os 10 se indignaram contra os 2. Eles logo julgaram que o pedido era interesseiro. Mas me parece que não era só interesseiro, não. Mas o que mais vale dessa palavra de hoje à noite é o final. Onde Jesus disse, façam como eu fiz. Eu sou o modelo, o filho do homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No reino de Deus nós devemos ter muito poder, devemos ter a autoridade de Deus, mas sempre para que o reino de Deus ganhe. E as pessoas sejam abençoadas. Esse é o propósito. Se você tem andado com Deus, pode pedir. No início, o pastor Fábio falou que ele tem pedido o dom de cura. Que lindo pedido é esse. Que grande pedido. Para poder abençoar os doentes. Não é para um homem fazer fama em cima de um dom. Ainda que possa vir a ter fama, mas o propósito não pode ser esse. O propósito é socorrer os aflitos e doentes e que o reino de Deus ganhe. Se tem algo hoje de noite para corrigir o rumo interior do seu coração, corrija agora. Senhor, me ajuda. Meu coração estava indo para um lado errado. Me corrige, eu me corrijo, Senhor. Meu coração é do Senhor. E eu não quero que ele vá ofender o Senhor e nem a meus irmãos. Nem ofender a tua obra. Tudo que eu fizer, Senhor, eu quero que o teu nome ganhe honra. Seja aqui dentro da igreja, seja no meu trabalho, seja na família. Se o que eu fizer não gera honra para ti, então não deve ser feito. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos estar aqui nessa oportunidade que o Senhor nos dá de fazer uma revisão interior dos nossos pedidos, das motivações e dos propósitos. Para que queremos as coisas no teu reino? Obrigado, Senhor. Cuida do nosso coração. E o que cabe a nós, nós vamos cuidar. Nos comprometemos contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Cuida do nosso coração, Senhor. Você pode confirmar essa oração? E no que cabe a nós, nos comprometemos de cuidá-lo. O cristianismo é uma, vou chamar de religião porque é o que se fala mundialmente. Ele é uma religião que começa num lugar e continua num lugar onde ninguém vê. Porque ele começa e continua dentro do coração. Porque pode uma pessoa trabalhar na obra de Deus que nem louco. Botar dinheiro, se esmerar, botar tempo, mas visando a si próprio. Por isso que eu digo, cristianismo começa no coração e continua no coração. Lembra que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, capítulo 13? Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amor é fazer algo visando abençoar os outros, não a si próprio. Pode uma pessoa, eu já usei essa ilustração uma vez, se entrasse um bandido aqui dentro e dissesse, eu escolhi matar um, escolham aí, eu vou matar um, escolham aí. E o pastor, já disseram aqui na frente, ó. Hein? Muito amigo. Aí João, valeu João, vou te apelidar de João. Não, mas ele é amigo, viu? Se o bandido escolhe um, e antes de nós escolhermos um, alguém se colocasse como voluntário. Eu vou, não preciso escolher ninguém, eu sou voluntário. E aquela pessoa fosse assassinada. O que que todos nós íamos dizer, depois falando em memória a essa pessoa? Pô, esse irmão aí salvou a nossa vida. Ele deu a vida dele por nós. Talvez até íamos pedir para a prefeitura botar uma rua com o nome dele. É, em honra a ele. Quem sabe uma plaquinha numa sala da igreja. Entenderam, irmãos? Isso é o que nós enxergamos por fora, não foi? O ato exterior. E se a pessoa fez isso visando, eu quero ficar conhecido nessa igreja para o resto da vida. Se ela fez interesseiramente, para nós valeu, né? Foi, como? E como, hein? Mas para Deus não teve valor nenhum. É isso que Paulo diz. É isso que estamos falando hoje à noite aqui. Não é? O cristianismo é diferente de todas as outras religiões. De todas as outras religiões. Eu converso com pessoas de muitos grupos religiosos não cristãos, de seitas, de coisas de tudo que é tipo. E sempre eu vejo um erro fundamental. Eles até fazem benefícios para outros, visando a si próprios. Começa a observar as outras religiões não cristãs. Chegam a se esforçar. Fazem doações. Olha. Mas visando a si próprio. Seu nome. Ou, na cabeça de alguns, uma possibilidade de uma vida melhor numa outra vida. Num vai e volta de vidas, né? Entenderam o recado? Isso é benefício próprio. Nós estamos fazendo as coisas, irmãos, porque queremos que o reino de Deus cresça, prospere. Eu não estou fazendo nada para entrar no céu. Jesus já fez tudo para mim, eu já estou lá. Você já está lá. Eu estou fazendo para mais gente entrar, isso sim. Aí nós vamos dar todo o gás. É por aí, né? Se hoje perguntaram onde é que estava, num culto que teve 3 pregações. A primeira foi do pastor Fábio. Ele se empolgou ali, né? Mas valeu, Fábio. Obrigado, nos abençoou. A segunda foi a maior. E agora mais uma. 3 pregações, tá bom por hoje à noite? Vai para casa e amanhã fala de Jesus. Fala de Jesus com um coração puro, um coração limpo, um coração alinhado. Né? Alinhado. É muito bom andar perto de Jesus. Você pode pedir, Senhor, eu quero um lugar no céu, agora direita e esquerda. Tinha 2 candidatos já, mas o Senhor não disse se eles estariam ou não. Mas você, Senhor, eu quero um lugar pertinho aí. Né? Sabe qual vai ser a resposta do Senhor? A mesma que deu, isso aí não é comigo, isso aí é com o Pai. Né? É por aí, meus irmãos. Que coisa linda, hein? Amém?